My voice is reverb together my nylon guitar. It's plugging in. Just one microphone. Nylon guitar too. No. Reverb. Just reverb. Understand? I off reverb. Eu tirei o reverb. É porque tá. Que antes tava com. Não, mas isso daí é devido à internet, entendeu? É por causa da internet. Ah, e quando eu tiro o reverb, eu vou colocar o reverb agora. Sem reverb. Agora eu tô sem reverb, Sharon. Hey Sharon. Now it's no reverb. Now it's reverb. Now off reverb. But my nylon guitar, it needed the reverb. Okay, let's go. someone don't listen to you, because my connection it's dropped. Levada é cool. agora só falta eu ouvir. A internet tá caindo pra caramba. Aí como ela tá caindo, eu não consigo ouvir direito, mas a gente vai levando aqui, vai. Vamos tentar fazer alguma coisa. Vou tentar tocar junto também. Thank you. Thank you. What the